Catolicismo, espiritismo, religiões, cristianismo, Jesus Cristo, Alá, Buda. O bagulho é louco, vai acreditar em quem? Ele mesmo santo escreveu um ódio do instinto e viu em tempos de dor. Seu amor tão bem extinto quanto as mãos. Tentei acreditar na justiça injustiçada. Desde o pato conhecer inferno e vida a minha cruz. Foi o êxito da fecundação. Pelo prazer sem proteção que vem sem pai nascer tidão. E perde a sorte de ser o embrião da pesquisa e cresce armado sem querer emancipado pela vida. Os perdoa, os pente carregado na guerra onde se mata por amor. Sonhando com o império da terra. Leva meu sonho, cria um mundo arquitetônico de estratégia nuclear. E o coração mecânico. Mas assim pra entender a mente que escraviza a imprensa. Você errou de um homem convence com a mentira. Receita o erro e faz apelo. Arrasta a multidão, fecha os olhos, abre a mão. Amassa o pão pra divisão. Escolhe o ápice da ciência, Nobel do homem gênio. Pra dar que 30 anos tá respirando nitrogênio. Nos DNA em laboratório alterado. Pra fuga na rua e fuga da raiva do desempregado. Que tem de minha dor pelo aparelho portátil digital. Em alta definição, minha casa embaixo do barro. Meu vetor com quem morreu caçando comida da caçamba. Tentando decifrar, irmão, Jesus te ama. É impossível sonhar na terra dos deuses. Na terra dos deuses. É impossível sonhar na terra dos deuses. É impossível sonhar na terra dos deuses. Na terra dos deuses. É impossível sonhar. Aí, não tenta mal o próximo onde só onde interage. Ninguém dispensa bomba vácuo pra obter cura da AIDS. Teu segredo do sucesso e mensagem subliminar. Na imagem da família desnutrida sem lá. Que nem em oração com peso de joelho. Mudou o quadro da torneira com pano de prato. Filtrando água com barro. Sem saneamento básico, fazem ponto 30. Ser uma das necessidades básicas da vida. Então do beijo do Judas na pregação do luto. Quem na promessa do paraíso te deixa sem o puto. E quer com fé na merda, acreditando que o fim da dor é minha moeda de oferta, enchendo o rabo do pastor. Quantos daqui vim? Sem cabeça, sem essa vida, vendo descer do céu fogo. Vez dos anjos com Messias, sem intervenção divina. Profeta assassinado pela mãe de estação. Não, nada que se faz desde a razão do homem. Quando o sangue do semelhante foi meio de combater feio. Genocídio do século 21, no rasgo preto. Extermina desnutrido no preço dos alimentos. A missão é de guerrilha e elas de tio. De poder não estimula valor ao lucro. Tanto no corpo e da idade culpado na imaginação. Porque só o jardim é do corpo do corpo no caixão. Impossível sonhar na terra dos deuses. Na terra dos deuses. É impossível sonhar na terra dos deuses. É impossível sonhar na terra dos deuses. É impossível sonhar. Olhar do homem não vê raça como biologia, ciência. Nem sempre vale pro capitalista. Com fontas molegas na dor do pé do senhor. Mesmo ciente que apenas seis e tribos nos eles definem minha cor. Aqui me rola a teoria dos organismos em mutação. Amanhã tem um mano com pele, a prova de bala protegendo o coração. Adaptado ao ambiente que o mal construiu. Distribuindo droga, distribuindo fuzil. A pouco sonha com sorriso enquanto a guerra pelo universo tenta amar. O inimigo pela paz sem sucesso. O homem é a própria peste, por vaidade mata. Te dá xarope contra a tosse na fórmula com glicerina falsa. Entendo que em campanha do desarmamento não troca mal pro brinquedo, por cesta com alimento. Porque teve seus direitos violados, seu pecado descasso, explorado na desinformação. Então que o choro pro preconceituoso não cesse, enquanto a avaliação de caráter for definida a cor da pele. Sem cicatrização das feridas, viva a vida. Refugiava em seus palácios, limitada a hora e vigia. Do homem persistir, crise é a natureza que nasce a dor do ciclone e xinga nosso genoma. O inferno é flores com corais e águas cristalinas. Um Deus que explode os próprios filhos sem terra prometida. É impossível sonhar na terra dos deuses. Terra dos deuses. Terra dos deuses. É impossível sonhar na terra dos deuses. Terra dos deuses. É impossível sonhar na terra dos deuses. Na terra dos deuses. É impossível sonhar. E até desse jeito. Firmeza total, rapaziada. Certo? Quero saber um bagulho de vocês, mano, sinceramente. Sou mesmo, rapaz. Sou mesmo.